Teus olhos recortam no ar um recanto, em que meus olhos, cheios de encanto, querem logo repousar. Picadeiro de um circo devastado. O leão e o tigre bocejam. Os trapezistas bebem cachaça. O palhaço apanha as pulgas de uma velhíssima macaca. Só a pequena bailarina de sorriso delicado ensaia uma última pirueta sobre o pezinho amputado. Querem logo repousar.